Então, eu vou ser bem direto. O que é curva de rio? Eu não posso dizer agora. Se você disser, isso acaba aqui. Não, você não tá entendendo. Seu fiado! Seu bicha! Seu merda! Olha, diferente dele, eu só tô querendo que isso aqui acabe logo. Eu só tô querendo te ajudar. Então, eu quero ajudar, é que você não entende. Repete que alguém não entende aqui de novo. Repete que você vai ver o que acontece com você. Vamos lá, cara, eu só quero te ajudar. Ajuda, ele tá maluco. Não, você não tá entendendo, se eu falar alguma coisa eles me cortam no próximo episódio, velho. Então vamos começar cortando agora. Não, minha orelha não. Não, minha orelha não, eu era surdo da hora. Nossa, amigão, você perdeu sua orelha, véi. Eu nunca vi ele tão nervoso assim, hein? É melhor você falar logo, cara, eu tô tentando te ajudar. Cara, pelo amor de Deus, eu só queria falar das coisas que eu gosto mais. Falar da minha série, do meu futebol, do meu filme, do Mel Gibson. Ah, então você gosta de filme, né? Já viu Coração Valente? Já viu Titanic? Lembra o que aconteceu com o Jack? Não, já vi. Boa, não! Então, última chance. O que são tranqueiras? Então, eu só queria te ajudar. Mas pelo jeito você não ajudou a te ajudar. Não vai ter jeito. Não! Não, para! Por favor, para! Não! Curva de Rio Podcast, 25 de junho, www.curvaderio.com.